Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Prezado ouvinte que foi rejeitado em algum emprego, ou que busca um, preste bem atenção a esta notícia do dia 20 de fevereiro. Brian Acton, cofundador do aplicativo de mensagens WhatsApp, você deve ter um no seu celular, é a mais nova prova de que o mundo dá voltas. Em 2009, após deixar o Yahoo, Acton postou em seu perfil no Twitter que havia se candidatado a uma vaga de emprego no Facebook, mas que não foi chamado. Foi rejeitado. Na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, 4 anos depois, a empresa que ele ajudou a fundar como sócio foi comprada pela rede social Facebook por 16 bilhões de dólares. Há 5 anos atrás ele disse: "O Facebook me rejeitou. Claro, seria uma grande oportunidade de me conectar com pessoas fantásticas, mas sem problemas. Agora estou ansioso para a próxima aventura da vida." E seguiu adiante. Tão adiante que talvez nunca tivesse imaginado, mas que com certeza somente sua força interior de superar obstáculos seria capaz de levá-lo. O outro fundador do WhatsApp, Ian Com, nos primeiros anos de trabalho, precisou viver com uma espécie de seguro-desemprego do governo americano. Bom, mas já ia a história incrível demais para uma terça-feira. Hoje, prezado ouvinte, mais do que nunca, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.